Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser para derramar-se diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais. Com fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Desperta meu ser para derramar-se diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais. Com fluir de um coração rendido a ti.